você diz amar. Não dá, faz eu triste, mas eu vou te entender. Eu nunca duvidei de você. Deixa quieto dela, eu vou me esquecer. Então tá, não queria, mas vou ter que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você quis amar. Então tá, faz eu triste, mas eu vou te entender. Qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz. Negão, mas eu te procuro envolvido. Tenho até apelido, tô curtindo demais. Tá curtindo o quê? Todo mundo falando da sua vida. Isso é vida, não. E se você me respeite ou a gente parte pra briga? Eu sou só palavra de amigo, não quero contigo. Nunca nada do orgulho ferido, pois naquele dia ela não quis você. Então tá, não queria, mas vou ter que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você diz amar. Então tá, vai ser triste, mas eu vou te entender. Eu nunca duvidei de você. Deixa quieto, pelo eu vou. Mas vou ter que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você diz amar. Ah, então dá, vai ser triste, mas eu vou te entender. Eu nunca duvidei de você. Deixa quieto dela, eu vou me esquecer. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta, pô? Balança Brasil Retro. Hi, Ragga Man, getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Hi, Ragga Man, walking around naked in your living room. Alanis Morissette pra gente matar a saudade aqui no nosso Balança Brasil Retrô. Mais um TBT bacana, porque por aqui tem TBT todo dia. Muito obrigado pela sua parceria e audiência, você que tá trabalhando, você que tá de boa na lagoa, você que tá no trânsito, tudo de melhor. A turma de Luiz Domingues no Maranhão, obrigado pela companhia de sempre. Caridade no Ceará, Passagem Franca no Maranhão, a turma que tá sempre ligada conosco em Tamandaré no Pernambuco, a turma de Aparecida de Goiás, Goiás, obrigado pela companhia, Sairá no Pernambuco, você que nos ouve sempre em Senador Sá no Ceará, grande abraço. Itaberá, São Paulo também, todo mundo ligado. Santa Bárbara do Oeste no estado paulista também, todo mundo sintonizado conosco. Umirim no Ceará, obrigado pela companhia. Araripe também no estado cearense, ainda tem Dona Ema, Santa Catarina, e tem a turma de Medianeira no Paraná, todo mundo ligado pelo rádio, pelo site ou pelo aplicativo. Muito obrigado pela parceria, vamos juntos. Vocês estão vindo aqui na rádio de segunda a sexta, o Balança Brasil. O Balança Brasil. Um programa do seu jeito, no seu ritmo, com as músicas que você adora. No Balança Brasil, você ouve os maiores artistas do país, os hits mais bombados do planeta e os flashbacks e midbacks com aquele toque de nostalgia no seu dia. Ouvir o Balança Brasil aqui na rádio é bom demais. Milhares de ouvintes e muitos amigos. Cada programa é um show de alegria. Balança Brasil tem descontração, energia positiva e o som que você adora ouvir. Quem ouve, curte. Quem curte, tá legal. Balança Brasil. Balança Brasil. Agora tem grupo Menos é Mais e Xande Avião, Matadinha de Saudade. Amor, eu sei que a gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu e espancou. Amor da vida, a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Deixa eu te explicar o que eu quero. A gente volta sem voltar, se pega só pra querer dar. E é só a matadinha de saudade. E é só a gente volta sem voltar, se pega só pra querer dar. E é só a matadinha de saudade. E é só a matadinha de saudade. Com vocês, comandante, é você, né? Cheguei no bagulho, meu amor. Amor, eu sei que a gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu, espancou. Olha que pra o amor da vida a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Deixa eu explicar o que eu quero. A gente volta sem voltar, se pega só pra relembrar. E é só a matadinha de saudade. É só é de uma saudade safada. A gente volta sem voltar, se pega só pra relembrar. Eu te falei que é só uma matadinha, matadinha de saudade, saudade, saudade, que saudade. A gente volta sem voltar, se pega só pra relembrar. Mas é só uma matadinha de saudade. Matadinha de saudade. Cruzão, esqueça tudo, bebê. Só matadinha. É só uma matadinha de saudade. Ô, oh, Sérgio, fala pra você. Se você é o comandante, você é o comissário. Eu sou o comissário, bebê. Fechou? É só matadinha. Balança mais. Balança Brasil. Thank you. lançamentos você compartilha no Balança Brasil. Ao pegar esse avião, deu vontade de descer, mas ele já saiu do chão. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Eu acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou. Você tá cruzando a fronteira. fechar o Balança Brasil desta terça-feira, Ana Castela, Gustavo Mioto, Fronteira. Por hoje era isso, turma. Obrigado pela parceria e audiência. Uma ótima e uma excelente terça-feira. Amanhã temos um novo encontro já marcado. Então, pega o smartphone, anota aí nos lembretes para não esquecer. E eu conto contigo amanhã. Grande abraço, turma. Valeu. Você ouviu o programa Balança Brasil. Até o nosso próximo encontro. 92 FM e a hora certa. Boa noite, 21 horas e 3 minutos. Quer anunciar, mostrar o seu produto, aumentar as suas vendas? Não perca tempo. Ligue agora para Patu News FM 92,9. Estamos com novas modalidades de anúncio para fazer o seu produto aparecer. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue agora. 889-9993-0992. Patu News FM. Com a gente, o seu produto tem voz. Mármores e Granitos Anubá. Descubra a beleza única dos nossos mármores e granitos. Nossos projetos dão um toque de sofisticação ao seu ambiente. Surpreenda-se com a diversidade de cores, padrões, preços e qualidade. Valorize seu imóvel com o requinte beleza do Mármores e Granito. Mármore e Granito Anubá. Você fala com o Nildo no 998593105. Estamos em Senador Pompeu, localizados no sítio Mutamba. Mármores e Granitos Anubá. 92 FM. Dica de saúde. Para prevenir unha encravada, corte-a em linha reta, de forma que nenhuma pontinha fique sobrando e que as bordas não tenham condições de penetrar na pele. Se já estiver com uma unha encravada, procure um podólogo. Só ele é capaz de desencravar a unha e também curá-la. 92 FM. Muito. Mais. Música. Loja Sempre Bela. Tudo em um só lugar. Para você, mulher, ficar ainda mais bela e perfumada. Linha completa das melhores marcas de perfumes e cosméticos: Eudora, Natura, O Boticário, Paris Eliezer, nacionais importados. Trabalhamos também com Semijoias e Romanel. Venha nos visitar e aproveite as nossas ofertas. Vendas à vista ou no cartão, temos o melhor preço da cidade. Seja marcante. Loja Sempre Bela, localizada na rua Eládio Magalhães, 556, Centro, de Senador Pompeu, ao lado da FM Humaitá. Maiores informações, fale com a Giovana Ribeiro pelo WhatsApp 88 99809 6666. Loja Sempre Bela. A nossa rádio 92 FM. Eu não quero mais ouvir tudo que já ouvi. Tem tanta coisa boa pra se descobrir. Eu sei que a gente agora vai se completar. Tem coisa que não dá pra deixar pra depois. Meu coração agora é 92. A vida dá um tom pra gente cantar. Mudei de estação, achei outra frequência. Bateu a emoção, ouvindo uma sofrência. Já salvei no meu rádio e no celular. Ai, ai, ai, ai. Mudei de estação, achei outra frequência. Tô na 92, ouvindo uma sofrência. Levantei o meu astral, só de te encontrar. Senador Pompeu saiu na frente. Saiu na frente. Nossa região agora tem a primeira rádio exclusivamente de notícias. Rádio Patu News. Patu News 92,9 FM. Nossa maior prioridade é a sua informação. Correspondentes em toda parte. A notícia na hora exata em que ela acontece. Aqui você fica sabendo de tudo e bem antes de todos. Comece seu dia bem informado ouvindo a Rádio Patu News. A Rádio Notícia do Interior. CYC 422. Direção geral, Chico do Jeová. Opa, chega aí. Sexta no ar, é show, alegria, música, informação. Oito volume, pois já vai começar. Já vai começar o quê, Brasil? Diz aí, vai. Programa Central Hits. Salve, salve, cheguei.

pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de nariz. Mas seu fetiche é sair. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, hoje cê dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Tô terminando com você e com as mentiras que cê faz. Sei, gosta de rua, né? Felipe Rodrigo aqui no Central Hits, bebezada. Tá só começando, meus amores. Entra, fica à vontade aí, ó. Participa com a gente no app, no site, nas redes sociais, em todas as plataformas. Eu vou girar e volto daqui a pouquinho. Fique ligado. Top Central Hits, volta já. 92 FM e a hora certa. Acertando o seu relógio, 21 horas e 27 minutos. No meu rádio, 92 FM. É muito show. Dicas de saúde. O mosquito da dengue é menor que um pernilongo e menor que uma muriçoca. Ele é escuro, rajadinho de branco e nasce onde tem água parada. Por isso, não deixe a água, mesmo se for limpa, acumulada. A gente tem que acabar com esse mal pela raiz. Saúde. Prevenção é a solução. Minha mãe. Meu tio. Minha tia. Tá todo mundo ligado na 92 FM. Inclusive o meu cachorro. Opa, oh, oh, oh. Alô, alô, meu povo! Aqui é o Bonitão das Tapiocas. Se na sua cidade tem drogaria feitosa, venha e aproveite as promoções. Até a galerinha da TV já tá aqui com a gente pra informar que a drogaria feitosa é a mais completa. Fala aí, Bob Esponja! Vai comprar a fralda Pampers com aquele precinho especial para o seu filho? Venha para a Drogaria Feitosa! Não é isso, vovô Raul? Vamos aplaudir! A Drogaria Feitosa é a maior rede de farmácia do interior do estado. Trabalha com ambulatório e aplicação de injeção é grátis. E a entrega em domicílio é gratuita. Vem ser feliz nas Drogarias Feitosa. Tudo em fraldas, mamadeiras, chupetas, produtos de higiene pessoal, perfumaria e os melhores medicamentos com aquele precinho especial. É as Drogarias Feitosa. Essa já está no coração dos cearenses. Vem pra Feitosa você também. Vem! Cliente Plasma. O nosso plano é o mais completo de toda a região. Estamos no mercado há mais de 2 décadas e sempre buscamos inovar para atender as necessidades dos nossos clientes. Damos assistência em todos os momentos de sua vida, pois o nosso atendimento é completo. Temos vários profissionais na área da saúde para cuidar de você e da sua família. Clínico geral, com a consulta grátis e descontos nos exames de ultrassonografia, endoscopia. Ortopedista, com descontos na consulta e dentista fazendo extração, obturação e limpeza, pagando apenas uma taxa pelo procedimento. Venha fazer parte da nossa empresa e ter direito a todas estas vantagens que o plano lhe oferece. Faça o seu agendamento com os nossos consultores de vendas ou na recepção do Plasma. Ou ainda, pelos fones 88-3449-0154 ou 88-99643-0125. É o Plasma, fazendo com que o seu dinheiro volte para o seu bolso através de benefícios. Plasma, a segurança de toda a família. Sua empresa sempre em boas mãos. De contar é a melhor opção. Eficiência e credibilidade é com De Contar. Especialistas em contabilidade, pode confiar. Vem pro De Contar. Vai solucionar. Revolucionar. Escritório de Conta

Loja Sempre Bela. Tudo em um só lugar, para você mulher ficar ainda mais bela e perfumada. Linha completa das melhores marcas de perfumes e cosméticos: Eudora, Natura, O Boticário, Paris Eliezer, nacionais e importados. Trabalhamos também com Semijoias e Romanel. Venha nos visitar e aproveite as nossas ofertas. Vendas à vista ou no cartão, temos o melhor preço da cidade. Seja marcante. Loja Sempre Bela, localizada na rua Eládio Magalhães, 556, Centro, de Senador Pompeu, ao lado da FM Humaitá. Maiores informações, fale com a Giovana Ribeiro pelo WhatsApp 88 99809 6666. Loja Sempre Bela. Informação com credibilidade e na hora que os fatos acontecem. Rádio Batuu News FM. Nossa prioridade é a informação. Falei que era rapidinho. Já de volta pra todo o Brasil, hein? O Brasil inteiro conectado. Bom demais, bebê. Chama. Uou, aí sim, hein? Que festa bonita, festa gostosa, hein? Entra, fica à vontade. Já de volta com o nosso Central Hits, aqui com a sua parceira, essa Paulinha Esteves. Que bom ter a sua companhia, viu? É sempre um enorme prazer de estar aqui juntinho de você todos os dias, curtindo música boa na preferida do seu coração e da cidade. Vamos que vamos. Chegando por aqui a nossa diva, Marília Mendonça. Central Hits, o homem de lugar. Leão. O sol da manhã te dissolva, sou vampiro de filmes pastelão, mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, me ama, analisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, me amor, é menina, me ensina a ser vida louca, teu olho me ensina, minha foto faz boca a boca, renova minha rima, vem de garfo que eu já sou com a menina, mas quem vai nos julgar? vamos cantar esse forró. Hits do Brasil, as principais novidades das paradas internacionais. Central Hits. Como se fosse ontem, eu levantei, tomei o meu café, te dei um beijo, agradeci a Deus por ser minha mulher. Como se fosse ontem, você abriu o mais belo sorriso, pegou na minha mão, disse quanto me amava, era feliz comigo. Como se fosse ontem, eu fui pra rua trabalhar, em busca do meu sonho, em busca do meu lugar. Como se fosse ontem, eu resolvi muitos problemas, fiquei alegre, estressado, corri pra todo lado, fiz alguns telefonemas. Acontece é que a vida passa, se você não vive ela mesmo te ultrapassa. Até de vez em quando é bom dar uma pausa, pra lembrar que a gente existe só por uma causa. Viver um dia após o outro, sorrir mesmo que tenha pouco. Eu quero ser feliz, deixa ser feliz. Como se fosse ontem, como se fosse ontem. Você me veio assim tão de repente, olhou no fundo dos meus olhos e naquele instante o clima ficou quente. Como se fosse ontem, eu sei que só a gente entende, porque o amanhã é um dia diferente e ninguém sente o que a gente sente. O que acontece é que a vida passa, se você não vive ela mesmo te ultrapassa. Até de vez em quando é bom dar uma pausa, pra lembrar que a gente existe só por uma causa. Viver um dia após o outro, sorrir mesmo que tenha pouco. Eu quero ser feliz, deixa ser feliz. Como se fosse ontem, viver um dia após o outro e sorrir mesmo que tenha pouco. Como se fosse ontem, como se fosse ontem. Eu levantei, tomei o meu café, fiz minha reza, agradeci a Deus por ele me dar fé. Central Hits, o ouvinte em primeiro lugar. De quem acabou de beber. É um tal de você faz falta, choro por sua causa, te lembro em essa cara. E se eu demorar, você vem dormir aqui em casa. Você fica nesse fogo só no frio da madrugada. Se quem te largou te ligar e lançar um saudade no meio da sonzeira do mar. Isso é coisa de quem quer voltar. Isso é coisa de quem quer voltar. Se quem te largou te ligar. Saudade no meio da sonzeira do bar. Isso é coisa. mas só fez me lembrar. Isso é coisa de quem quer voltar. Isso é coisa de quem quer voltar. Coisa de quem quer voltar, é, rapaz. Pois é, Rio Negro, seu Limões e Maiara e Maraísa, fechando a nossa edição de hoje, dessa terça-feira, do Central Hits. Obrigado, Brasil. Obrigado, tchutchucas e tchutchucas. Tô indo nessa, amanhã eu volto com muito mais pra você aqui na sua preferida sempre, a Top da Cidade. O céu que está em primeiro lugar, já estamos com saudade de você. Mas não fique triste, amanhã tem mais Central Hits. 92 FM e a hora certa. Agora 22 horas e 11 minutos. Boa noite. Tudo de bom. Muito melhor. Rádio 92. Na região Nordeste, vamos agir para que as mesmas histórias de dengue, chikungunya e zika não continuem se repetindo. Descarte o lixo de forma adequada, evite água parada, mantenha caixas d'água e tonéis sempre tampados. Junte a família, os vizinhos, os amigos e a comunidade para que juntos possamos acabar com os criadouros do mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Moderna, moderna, completa, completa. 92 FM. No Arraiado Compadre Penha, você aposentado ou pensionista vai poder realizar o seu sonho. Seja de quitar as dívidas, reformar a casa, fazer aquela viagem, comprar um veículo ou até botar o próprio negócio para ter uma renda extra. Pule a fogueira dos juros altos e venha pro Compadre Penha. Aqui você vai tirar até R$24.300 com a menor taxa de juros. E o que é melhor, se for recém-aposentado, não tem essa historinha de esperar 90 dias, não. No Penha, a liberação do dinheiro é em menos de 24 horas. Arraiado Compadre Penha, esse é arretado de bom. Aqui você não sai sem dinheiro. Em Senador Pompeu, na rua Francisco França Cambraia, 283, próximo à Caixa Econômica. Contato 99726-6242. Loja Sempre Bela. Tudo em um só lugar. Para você, mulher, ficar ainda mais bela e perfumada. Linha completa das melhores marcas de perfumes e cosméticos: Eudora, Natura, O Boticário, Paris Eliezer, nacionais importados. Trabalhamos também com Semijoias e Romanel. Venha nos visitar e aproveite as nossas ofertas. Vendas à vista ou no cartão, temos o melhor preço da cidade. Seja marcante. Loja Sempre Bela. Localizada na rua Eládio Magalhães, 556, Centro, de Senador Pompeu, ao lado da FM Humaitá. Maiores informações, fale com a Giovana Ribeiro pelo WhatsApp 88 99809 6666. Loja Sempre Bela. Senador Pompeu saiu na frente. Saiu na frente. Nossa região agora tem a primeira rádio exclusivamente de notícias. Rádio Pato News. Pato News 92,9 FM. Nossa maior prioridade é a sua informação. Correspondentes em toda parte. A notícia na hora exata em que ela acontece. Aqui você fica sabendo de tudo e bem antes de todos. Comece seu dia bem informado ouvindo a Rádio Pato News. A Rádio Notícia do Interior. ZYC 422. Direção geral Chico do Jeová. Agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, minha gente linda, apaixonada. Terça-feira, 11 de junho de 2024. Eu e você juntinhos, e a partir de agora está no ar o nosso programa Encontro Central. Um forte abraço para você, estamos juntos. Eu sou o Ailton Moreno e a partir de agora está no ar o nosso Encontro Central, programa de amor, romântico, apaixonado, apaixonante, mas também com músicas deliciosas para a gente vivenciar todos os dias a trilha sonora do seu rádio. Gente, na maior parte das vezes, nós queremos tudo para ontem. Não é verdade? É muito importante entendermos que plantamos para colher. E não o contrário. O processo de aprendizagem em nossa vida é evolução e nem sempre é rápido. Na verdade, o nosso processo de vida é desafiador. Requer coragem, paciência, atenção e muita determinação. Por isso, é preciso plantar, regar, cuidar bem de sua semente. Assim ela se tornará uma linda árvore e será vivificante, será frutífera, trará sempre algo bom. Só não fique parado esperando cair do céu. Corra atrás. Faça com que seja maravilhosamente boa a sua vida. Procure viver intensamente. E assim você há de encontrar alguém que vai te fazer feliz, que você vai amar, viver e se apaixonar. De amor, de emoção, de paciência e de boas canções e, claro, de muitas emoções. Começou o nosso Encontro Central. A nossa primeira está chegando e quem canta é o Hit, que foi um grande sucesso lá dos anos 80, abrindo o nosso programa. Hit, Menina Veneno. Entorpecer, entorpecer. Falando de amor aos corações apaixonados, a gente vai vivendo, vivenciando, aprendendo. E a vida é assim, é feita de tantas coisas boas. Por isso, estamos juntinhos aqui para partilhar esses momentos felizes. Agradeço a você que está aí do outro lado, vivenciando também comigo esses momentos importantes da vida. Tem canções para o seu coração. Vê cara, não vê maldade. Entreguei minha vida e fiquei na saudade. Ela me enganou direitinho. A minha flor só tinha espinho. Vem assim, ó. Furou meu coração no meio. Um tiro de 12 machucava a mim. Estamos apresentando Encontro Central. Ahá, Hunting High and Low. Here I am, within the reach of my hand. She's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her sleeping away. But I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to hunt falar de amor, sentir o amor, viver o amor. O amor está presente sempre em nossas vidas. E assim, a gente vive partir esse nosso encontro todos os dias, na trilha sonora do seu coração, com as mais belas canções de amor. Rita Lee, Mania de Você. Tanto tempo. adorei ficar aqui cantando baixinho, cantando com vocês assim, tão gostosinho. Eu vou levar vocês pra minha casa, não vou soltar mais, vocês vão ver. Ah, vocês vão ver. Mania de você. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Confundo tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, perro, retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Meu amor. Hora da gente fazer aquele intervalo, é pequenininho, não vou demorar, é rapidinho mesmo. E já volto, trazendo belas canções para você que ama e se apaixona. Você está ouvindo o programa Encontro Central. Aqui você tem música, mensagens, traduções, emoção e sentimento de amor para encantar os corações apaixonados. Encontro Central, o melhor encontro com as músicas que marcam sua vida. Encontro Central, seu programa de amor na sintonia da sua rádio. Canções românticas nacionais e internacionais, mensagens, histórias de amor, o encontro dos apaixonados, as músicas que embalaram os corações que amam intensamente. Encontro Central, o seu programa de amor na sintonia da sua rádio. 92 FM e a hora certa. Olha a hora certa, 22:40. Rádio. Rádio. 92 FM. Toca muito mais música. Dicas de saúde. Febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, nas juntas, nos músculos, fraqueza e manchas avermelhadas pelo corpo. Isso pode ser dengue. E para ter certeza, a pessoa deve ser levada ao serviço de saúde. Dengue tem cura. Tem que tratar com repouso e tomar muito líquido. Saúde. Prevenção. é a solução. Só quem faz um amor de promoção é a loja que conhece você. Promoção especial Dia dos Namorados Eletromóveis. Com direito a todos os mimos, preparamos ofertas para você se apaixonar mais ainda. TV 39 polegadas Smart completa AOC R$ 1.499,90 à vista. Ou 12 de R$ 149,90 no carnê Eletromóveis. Escova secadora Britânia 1.300 watts, a maior potência da categoria. Com luz infrared R$ 159,90 à vista ou 5 de R$ 35,90 no carnê Eletromóveis. Antena parabólica Vivenses, mais de 80 canais em HD, R$ 399,90 à vista ou 12 de R$ 44,90 no carnê Eletromóveis. Cama Unibox casal com molas ensacadas Soft Puma, R$ 849,90 à vista ou 12 de R$ 99,90 no carnê Eletromóveis. Viu aí como a gente sabe o que é fazer promoção com a cara de presente de mozão? Eletromóveis, lojas em Quixeramobim, Senador Pompeu. Eletromóveis, o barato é só aqui. Supermercado Central, aqui você encontra tudo para a sua cesta básica. Frutas e verduras fresquinhas, direto do Ceasa, todas as quintas-feiras. E para sua comodidade, anexamos lanchonete com variados lanches, salgados, refrigerantes, sucos, caldo, canjas, todos os dias. Você ainda paga suas compras no cartão, parcelando em até duas vezes sem juros no valor, a partir de R$100. Venha para o Supermercado Central, passe hoje mesmo o cartão da loja e tem até 40 dias para pagar. Nosso atendimento é especial. Estamos em Senador Pompeu, na Praça Alcides Barreira, número 48. Loja matriz em Senador Pompeu e filial em Piqui Carneiro. Supermercado Central, o centro da economia. Telefone 88 997175740. Cliente Plasma, o nosso plano é o mais completo de toda a região. Estamos no mercado há mais de 2 décadas e sempre buscamos inovar para atender as necessidades dos nossos clientes. Damos assistência em todos os momentos de sua vida, pois o nosso atendimento é completo. Temos vários profissionais na área da saúde para cuidar de você e da sua família. Clínico geral, com a consulta grátis e descontos nos exames de ultrassonografia, endoscopia. Ortopedista, com descontos na consulta e dentista fazendo extração, obturação e limpeza, pagando apenas uma taxa pelo procedimento. Venha fazer parte da nossa empresa e ter direito a todas essas vantagens que o plano lhe oferece. Faça o seu agendamento com os nossos consultores de vendas ou na recepção do Plasma. Ou ainda, pelos fones 88-3449-0154 ou 88-99643-0125. É o Plasma, fazendo com que o seu dinheiro volte para o seu bolso através de benefícios. Plasma, a segurança de toda a família. Central Autopeças. Procurando peças para o seu veículo? Temos a dica certa para você. Central Autopeças. Temos tudo o que você precisa. Ampla variedade de peças e acessórios para veículos de todas as marcas, desde carro até caminhão. Temos várias marcas em pneus que garantem a sua segurança. Somos o que você precisa. Central Autopeças. Matriz em Senador Pompeu, na rua Franco Magalhães, número 197. Telefone 88-3449-1386 ou 88-99970-2131. Filial em Piquê Carneiro, na rua Alfredo Fernandes Franco, Centro Comercial. Atendendo pelo telefone 88-99715-3428. Somos a Central Autopeças. 92 FM. A música que você gosta. Loja Sempre Bela, tudo em um só lugar, para você mulher ficar ainda mais bela e perfumada. Linha completa das melhores marcas de perfumes e cosméticos, Eudora, Natura, O Boticário, Paris Eliezer, nacionais importados. Trabalhamos também com Semijoias e Romanel. Venha nos visitar e aproveite as nossas ofertas. Vendas à vista ou no cartão, temos o melhor preço da cidade. Seja marcante, Loja Sempre Bela, localizada na rua Eládio Magalhães, 556, Centro, de Senador Pompeu, ao lado da FM Humaitá. Maiores informações, fale com a Giovana Ribeiro pelo WhatsApp 88-99809-6666. Loja Sempre Bela. A nossa rádio 92 FM. O Brasil inteiro ligado audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus amores, estamos voltando com o nosso Encontro Central, encontro de amores, com canções, sentimentos bons, vivenciando com você aqui, na sua rádio, bem pertinho de você. E te digo, tudo na vida tem sua razão de ser. Nos dias ruins, são os testes que Deus coloca para ver nossa perseverança e nossa fé. Os dias bons são a recompensa de Deus pelo que passamos. E assim a gente aprende a viver e ser feliz. Nosso Encontro Central trazendo mais canções para você que ama e se apaixona. Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, Art for Love on Art for Love. When it's love you give, I'll be a man of good faith. When love you live, I'll make a stand, I won't look. I'll be the rock you can build on. Be there when you rose, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong.